Sou do tempo das gangues, dos Paquetá e dos Thunder. Grupo Jara no metal, derramamento de sangue. Fascinado dentro de uma prisão, com sangue no olho, e na cinta um chimitão. Fui homem de pedra, preparado pra guerra. Ateu, sem luz. Eu era filho das trevas. Mas foi num convite que chegou, meu coração se quebrantou. Homem de pedra, caiu no chão e se fragmentou. Cego como Saulo, levantando a bandeira errada. Curado como Paulo, e hoje eu levo a palavra daquele que morreu por mim na cruz pra me salvar. O nome do Senhor Jesus eu nunca vou negar. Sou Gamaliel, sou rapper do, e outros me chamam até de pastor. Mas é rancor, é por amor. Se for por Jesus, me chama que eu vou. Cacadão, preto, X, decompaia e du. Vamos pra guerra que nem Santizu. Não vai ver a guerra voar curupu. Rap cristão vai quebrando o tabu. Batendo mais forte que o engadu. Nós somos luz e vocês abajur. Pela metade já tá seminu. Ou serve a Deus ou serve a meus irmãos. Mesmo andando no vale da sombra, nada me assombra, temo mal algum. Leio escrito no livro da vida, João 10:30, ele faz sombra. Daqui de cima vejo um por um. O espírito em mim não é de Sayajin, mas ele sempre vem me avisar desses pilantras tramando meu fim. Pergunta pra Deus se eu tô na maldade. Pergunta pra Deus se eu tô por dinheiro. Na linha da vida sempre fui leal. Sei quem me tirou do laço do passarinheiro. Mapa de guerreiro que pode ser luz. Andar no caminho, a verdade e a luz. Um atalaia na mão de Jesus, mas não prefere andar de capuz. A mente cheia de veneno maligno. No fim da vida um velório indigno. Dessas coisas que eu me indigno. Eu já deixei as coisas de menino. Hoje sou o homem mais fortalecido. Um vaso esculpido que transborda a vida. Sou grato à mão do onipotente que me resgatou do crack pra vida. Andava bem louco no labirinto. Hoje sua luz me mostrou a saída. Se tu soubesse, meu mano, o que eu sinto, ia ter mais respeito com a Bíblia. Mano, prossiga, fonte da vida. O amor de Deus nunca vai secar. Viva por fé, não viva por vista, saiba que Cristo vem pra te salvar. Cacadão, preto, X, decompaia e du. Vamos pra guerra que nem Santizu. Não vai ver a guerra voar curubu. Rap cristão vai quebrando o tabu. Batendo mais forte que o engadu. Nós somos luz e vocês abajur. Pela metade já tá seminu. Ou serve a Deus ou serve a Beelzebu. Foi escrito em folhas limpas. O vaso não trinca, não quebra, pois era quebrado. Foi restituído e reconstruído. Erguido igual o ladrão perdoado. Mas converso com Deus e pergunto, até quando seremos tentados? E na palavra que vem me responde, não é tentação que dá força ao pecado. É a falta de fé e de fidelidade. E a Deus e também a fome da tua carne. Exaltado seja o rei dos reis que nos guia. Ilumine o caminho e também que nos guarde. O covarde não tenta, não luta. O mais valente só o ego escuta. Vaidade na mente até te caduca. Cega tua visão e levar para a boca. Quantos amigos perdi no caminho, colhendo flores com espinhos sozinho. O mundo me deu somente o que não presto. Que é bom eu ganhei, foi de Deus que é pai, não padrinho. E quando se consegue vazio se enchendo de nada, me enche do pão que alimenta. A palavra que é viva e que eu precisava. A espada da vida é minha ferramenta. Revoltado já fui com uma pá de malandro que deram mancada e só passo em falso. Quem cobra é o justo do justo. O injusto tropece na rua, não há descadarço. Enquanto há tempo juntar o que tem, vários foi iludido nas notas de 100. O aviso foi dado, não viu fim, vem. Meu colete blindado é Cristo, amém. Cacadão, preto, X, decompaia e du. Vamos pra guerra que nem Santizu. Não vai ver a guerra voar curubu. Rap cristão vai quebrando o tabu. Batendo mais forte que o engadu. Nós somos luz e vocês abajur. Pela metade já tá seminu. Ou serve a Deus ou serve a Beelzebu. Nós não espera uma rosa no mundo de espinho. Espera obstáculo e dor no caminho. Espera abandono e amargura sozinho. O mundo não é como teu parquinho. Que vale na terra e a fé é eterno. Nós de passagem por esse deserto. É tem satânico que é o mundo moderno. É o laço dos que ficaram dispersos. A ciência se multiplicou e o amor esfriou. E vários estão de embalo. Vários crentes de verde e amarelo. Negacionista apoia Bolsonaro. Quando eu digo que o fim já chegou e que os versos que eu canto antecipo o fim. Não é pra ter medo, é pra ter esperança. E a minha descansa no ouvido clarim. Cagadão preto X, decompaia e du. Vamos pra guerra que nem Santizu. Não vai ver a gavua curupu. Rap questão vai quebrando o tabu. Batendo mais forte que o engaru. Nós somos luz e vocês abajur. Pela metade já tá seminu. Ou serve a Deus ou serve a meu zebu. Cagadão preto X, decompaia e du. Vamos pra guerra que nem Santizu. Não vai ver a gavua curupu. Rap questão vai quebrando o tabu. Batendo mais forte que o engaru. Nós somos luz e vocês abajur. Pela metade já tá seminu. Ou serve a Deus ou serve a meu zebu. JF